Descoberta revolucionária: geradores de energia vital nas águas subterrâneas. A descoberta alimenta as esperanças de que nossa tecnologia seja utilizada para investigar os planetas do Sistema Solar. A recente descoberta de geradores de energia vital nas águas subterrâneas tem enviado ondas de choque para toda a comunidade científica. Não é segredo que a ciência tem feito progressos quando se trata de compreender os mistérios do mundo natural, mas a descoberta desses geradores de energia vital marca um grande avanço. Os cientistas vêm estudando o fenômeno há algum tempo, mas só recentemente conseguiram confirmar que esses geradores existem e que são capazes de produzir energia vital. A descoberta de geradores de energia vital nas águas subterrâneas tem sido descrita por alguns cientistas como revolucionária. Ela poderia desvendar os mistérios de como a vida na Terra começou e como ela tem evoluído ao longo dos anos. Poderia também fornecer uma visão da forma como certos organismos interagem com seu ambiente e a forma como diferentes formas de energia vital interagem umas com as outras. Acredita-se que os geradores de energia vital estejam localizados nos lençóis freáticos de muitas partes do mundo. Os cientistas têm estudado o fenômeno desde os anos 70, mas só recentemente conseguiram confirmar a existência destes geradores. Acredita-se que os geradores sejam capazes de converter energia de fontes químicas e biológicas em energia vital. Esta energia pode então ser usada para alimentar uma variedade de coisas, desde a alimentação de máquinas até a ajuda no crescimento de plantas. Esta descoberta pode ter implicações de longo alcance para o futuro da ciência. Os cientistas estão agora procurando maneiras de aproveitar o poder destes geradores de energia vital a fim de criar novas fontes de energia e energia. As aplicações potenciais desta nova forma de energia são infinitas e poderiam ser usadas para criar fontes renováveis de energia, tais como energia solar e eólica. Além disso, a descoberta de geradores de energia vital também poderia ajudar no desenvolvimento de novas tecnologias, tais como os nanobots e a inteligência artificial. As aplicações potenciais desta nova forma de energia são quase ilimitadas e poderiam levar a uma nova era de descoberta e exploração científica. Os cientistas estão agora procurando ver como eles podem usar esta nova descoberta para avançar ainda mais sua compreensão do mundo natural e para melhorar a vida das pessoas ao redor do mundo.